Ouça agora na Antena Web Caligrafia dos Poetas. A seguir, não perca mais uma edição de Fala Coração. Caligrafia dos Poetas, com Sofia Corte Real. A vida. É vão o amor, o ódio ou o desdém. Inútil o desejo e o sentimento. Lançar um grande amor aos pés de alguém, o mesmo é que lançar flores ao vento. Todos somos no mundo Pedro Sem. Uma alegria é feita de um tormento. Um riso é sempre o eco de um lamento. Sabe-se lá um beijo de onde vem. A mais nobre ilusão morre. Desfaz-se. Uma saudade morta em nós renasce, que no mesmo momento é já perdida. Amar-te a vida inteira eu não podia. A gente esquece sempre o bem de um dia. Que queres, ó meu amor, se é isto a vida? Florbela Espanca deixou-nos uma obra essencialmente composta por sonetos que exprimem o drama psicológico e afetivo de uma mulher que viveu 3 casamentos infelizes, 2 divórcios e o suicídio do irmão. Florbela nasceu a 8 de dezembro de 1894, em Vila Viçosa, tendo, no entanto, passado a adolescência em Évora. Foi lá que casou pela primeira vez, aos 19 anos, e que começou a colaborar com jornais e revistas da época. Aos 23 anos foi viver para Lisboa e matriculou-se na Faculdade de Direito. Não chegou a acabar o curso e 2 anos mais tarde editou a primeira coletânea de poesia, O Livro de Mágoas. Por esta altura, já divorciada do primeiro marido, Florbela Espanca voltou a casar e a ter um casamento infeliz. Em 1923 publicou O Livro de Soror Saudade. Passados 2 anos, a poetisa casou pela 3ª vez e conseguiu ter alguma tranquilidade emocional até ao suicídio do irmão e à descoberta de que o marido teria uma relação extraconjugal homossexual. Foi por esta altura que começou a tomar sedativos e que tentou pela primeira vez o suicídio aos 34 anos. 2 anos depois, acabou mesmo por se suicidar. Postumamente e a nível poético, foram feitas várias publicações da obra de Florbela. Charneca em Flor, Juvenília e Relíquia. Em 1934, toda a obra poética de Florbela Espanca foi reunida e publicada num volume chamado Sonetos Completos. A dor, que está presente em toda a sua obra poética, foi o reflexo de uma existência sofredora e incompreendida. Hoje em dia, Florbela Espanca é tida como a grande figura feminina das primeiras décadas da literatura portuguesa do século XX. A uma rapariga. Abre os olhos e encara a vida. A sina tem que cumprir-se, alarga os horizontes. Por sobre lamaçais alteia pontes com tuas mãos preciosas de menina. Nessa estrada da vida que fascina, caminha sempre em frente, além dos montes. Morde os frutos a rir, bebe nas fontes. Beija aqueles que a sorte te destina. Trata por tua mais longínqua estrela. Escava com as mãos a própria cova e depois, a sorrir, deita-te nela. Que as mãos da terra façam, com amor, da graça do teu corpo, esguia e nova, surgir à luz a haste de uma flor. Os meus versos. Rasga esses versos que eu te fiz, amor. Deita-os ao nada, ao pó, ao esquecimento. Que a cinza os cubra, que os arraste o vento, que a tempestade os leve aonde for. Rasga-os na mente, se os souberes de cor, que volta ao nada o nada do momento. Julguei-me grande pelo sentimento e pelo orgulho ainda sou maior. Tanto verso já disse o que eu sonhei, tantos penaram já o que eu penei. Asas que passam, todo o mundo as sente. Rasga os meus versos, pobre endoitecida, como se um grande amor que é nesta vida não fosse o mesmo amor de toda a gente.